I'll give me a shoot. Mundo já disse que é pra se jogar. Após essa ocorrência fez pro, fez pra, pra. Mundo disse que é pra se jogar. Fez. A parte aí de tarde vai só ver. De prima colha e me anima na deprê. Quem viu, veja, nem vai esquecer. As pesas pra você. Porque a parte aí de tarde vai ver. De prima cola e me anima a deprê. Mas quem viu, veja, nem quer esquecer. Nunca vai esquecer. Mas aprenda, não arrependa. No futuro não há venda. Além das emendas, desbaratinando das rendas. Tendas no temporal, é o porão contemporâneo. Armamento amônico, no varal já 30 anos. 80 anos vai pra Titi, vi cair ali na fossa. Tentando salvar o seu dinheiro, jogado em aposta. Queima roupa pelas costas, morte muito gosta. Aroma é bosta por aqui, onde a palhaçada tosta. Broto de ir, irá trazer. No dia 13 dias, o calafrio outro desfia. Na sexta-feira um chapeuzinho, olho vermelho. Caetola na carriola, onça em pele de coelho. Pelo poder do cheiro, um faro fino, fino e meio. Tá vendo o tempo se esquentar, permanecer com o saco cheio. Mentir pra você mesmo não resolve. Esse é o mal do mundo, é pro. Já não resolve. Esse não resolve nada. Mentir pra você mesmo não resolve. Muito cuidado, esse é o mal do mundo. Muito já disse que é pra se jogar. Só que o rei já fez pro. A parte aí te anima pra ver. De pira cola e manima na deprê. Mas quem viu, veja, nem vai esquecer. Já nem quer esquecer. Rasgar a identidade, a altidade, renova novato. Auto de data, tô na data e não sei quanto quadro. Senhores e senhores, desde a primeira guerra se erra. Erra é humano, se acostuma e se ferra. Descubro ferro enterrado no PC. Mais um manto de PC pro CV, já nem vê. Apareceu de vez em quando só em agosto de Cristo. Avista montanha movida, renascida ao previsto. Mas logo cai da vassoura, impresso pra professora. Predileta na dieta, uma lembrança promissora. Homens com mão de tesoura, azarado corra. Jamais morra, não mas morra. Morra. Mentir pra você mesmo não resolve. Esse é o mal do mundo. Toma cuidado, já não resolve. Isso aí não tá resolvendo nada. Não! Mentir pra você Samuel mesmo não resolve. Quer destroyar? Muito já disse que é pra se jogar. Sua ocorrência fez pro. A parte aí te anima. Aê, Samuel. De pira cola e manima na tá ligado, irmão. Mas quem viu, veja, nem vai esquecer. Boa tarde, já nem quer esquecer. Matheus, salve irmão. E aí, mano, flé. Esse é o mal do mundo, eles perguntam demais. Família ML. Satisfação, nego.